passei nesse mesmo carro. Estrada que me viu feliz com ela ao meu lado. O árvore onde um dia paramos para descansar ofertou com carinho sua sombra amiga pra gente se amar. Paisagem que fez nossos olhos brilharem de emoção, colorindo nosso romance de amor e paixão. Oh, fonte que nesse matou nossa sede. Um letreiro que diz: quem beber dessa água um dia voltará. Eu voltei para esse recanto de amor e carinho, nos lugares onde sorri com ela. Hoje choro sozinho. Oh, árvore que sustenta a cabeça neste sofredor. Oh, fonte, faça voltar também o meu grande amor. Eu voltei, quem sabe se aqui matar esta saudade, me trazer felicidade ou marcar o meu fim. O meu grande amor. Eu voltei, quem sabe se aqui ela voltará pra mim. Matar esta saudade, me trazer felicidade ou marcar o meu fim. Matar esta saudade, me trazer felicidade, marcar o meu fim. Matar esta saudade, me trazer felicidade ou marcar o meu fim. Matar esta saudade, me trazer felicidade.